Não diga não, que não ama mais meu pobre coração. Que um dia fui sua fonte de inspiração. Ai meu Deus, não vou ficar sem esse amor. Não diga não, que já tem lá dentro do seu coração outro amor soprando feito um furacão, te levando bem pra longe, amor. Viver assim tão longe de você, amor. Vou embora pra não ver outro alguém que não sou eu ocupando o meu lugar. Então vem comigo, Salvador. Não dá pra negar que sou louco por você. Não diga.